Panamá 313 por Ciclovia, para 2000 pés, autorizado final, ILS X-Ray pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Contagem estabilizada, Panamá 313. Controle ao gol 1096, perdão. Controle gol 1096. 096, contato radar, subiu para o 370. 096, subindo ao 370. Controle autoriza direto o código por gol 1096. É do gol 0196. Obrigado, aprovando o código. Obrigado, Chanel 6313. Chanel 6313, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 6. 86, obrigado. Salvador, boa noite. passaria do 2228, informação Romeu. Tente, arra conquista, só um minuto, 180 já aprovado, prepare arbo. Ciente, na sua escuta para a cópia. Sultan 3258, o nosso diobente 128, outono 24 horas e 20, João Pessoa, na alternada 3258. Táxi aprovado, direita, via Índia, até o ponto de espera da 10, quando lá com a torre 18.6, com a torre ajustada 1015, bom. Afirmativo, até o ponto de espera vai ser uma torre 18.6, tá? 3258. 0096. Remate o Gol no 096, chame Recife, em 125 decimal 45, alterna 134 decimal 5. 2545, 34 decimal 5, bom trabalho, irmão. Bom voo. Janeiro 3 no 3, ciente, táxi Alfa, repórter da Juliette. Repórter da Juliette, 3 no 3. Alfa Juliette, Portal 01. Alfa Juliette 01, 3-3. Passarei 2228, cópia. Prossiga. Conquista 180, decola pista 1-0, primeira curva direita, no perfil da subida Arbor, após Arbor, direto conquista. 5-5 no 5 controle, é questão, 5-5 no 5 é o transponder e controle opera em 1-2-0.8. Ciente, copiado, 2228, autorizado para Vitória da Conquista, nível de voo 180, decola 1-0, curva pela direita, perfil da Arbor, após Arbor, direto Conquista, 1208 o controle, 5-5-1-5 no transponder. Confere, chame quando pronto, puxa seu mapa de 3. Reportaremos, 2228. Para puxar o estacionamento 5-2-1-6. 5-2-1-6 aprovado, chame táxi, faz 3. Controle Salvador, boa noite, Altan 3858, está cruzando 3000, perfil da Momo. Boa noite, Altan 3858, contato radar, suba para nível 370, saída Momo. 370 na Momo, Altan 3858. Nós vamos na proa de Bonfa, para interceptar a chegada Bonfa, acione a identificação, desça para o nível 080, o QNH 1015. Já confirmado 050. Inicialmente 080, trip 5591. 080, ou pelo? Aguarde ainda Bonf o trip 5591, mantenha a prova de Bonf aguardando o pelo. Bonf de pelo, aguardando o pelo, trip 5591, obrigado, senhor. Trip 5216 tem 49 no POB, autonomia de 2:30, alterna receio, campeão de táxi. Não, 9230 Recife, táxi aprovado. Em frente, pátio principal, Índia, até o ponto de espera da 190, lá com a 2138.6, ajustado 1015, bom voo. Principal Índia, ponto de espera 186, com 1.1452, 196. É, ajuste agora 1015. Frente 1015. Novena autorizado, Proid Pelo. Mandou Pelo, 355 da Avena, obrigado. 3858, chame Recife, 125, decimal 45, alterno 134, decimal 5. Chama Recife, 12545, alterna 1345, delta 3858. Bazuca 298, autorizado final, ILS X-Ray, pistão 10, reporte estabilizado no localizador. Chamar na localizador do X-Ray, azul 4. Trip 5591, desça para 4.000 pés, que é negão no 015. 4.000 no 015. Trip 5218, boa noite. Boa noite, Trip 5216, contato radar, suba para nível 150, saída PUCA. 5216, gente. noite, Rio, nas 810, acione a identificação dessa via chegada a Bonf para o nível 050, o QNH no 015. Salvador, nas 8, chame Torre, Salvador, em 1, no 8, decimal 6. 8, 6, na Torre, obrigado, 3, 0, 4, 2, 9. Aprovado, Salvador para Comunhas, 380, volta conforme plano, grid, Zulu no meio, abra o hotel Zulu conforme. Decolando da pista 10, curva pela direita, no perfil da subida da El Leda. Após Leda, voa grid, é onde intercepta o Zulu no meio. 5463, 5463 é o código transponder, controle opera 120.8. Autorizado Duna, 3551, desça para 2000 pés, autorizado final ILS, X-Way, pista 10, reporte estabilizado no localizador. 2000 Duna, livre ILS, reporte estabilizado, 5591. Vá chamar para o táxi, por favor. Exato, Renove 810. Boa noite, TAM 3305, acione a identificação desta via chegada a Mário para o nível 050, QNH 1015. Controle o TRIP 55. Controle o TRIP 55 na avião. TRIP 55 na avião, não controle. Pode confirmar se é o número 1 para a bolsa? Nativo. Ok, tá tudo bem de visual, poderia por... meios próprios interceptar uma curta final da 1-0? Afirmativo, reporte visual carrego, tape 5591. Já visual, pilote meios próprios interceptando a curta da 1-0. E 9810, desta vez para 2 mil pés, QNH 1015, autorizado final. ILS, X-Way, pistão 1-0, reporte estabilizado no localizador. E 15 de autonomia e até lá em Salvador. T28 passarei, aprovado o táxi, pátio Índia até o ponto de espera da 10, lá com a torre ano 8.6, ajustado M15, bom voo. T28 passarei, vai para o pátio até o ponto de espera lá com a torre T28. Visual 5591. TRIP 5591 na torre, 1 no 8 decimal 6. 786, boa, obrigado. Boa. Boa noite, Rio, 5972, acione identificação dessa via, chegada bomba para o nível 060, QNH 1015. Padinha. boa tarde. Boa noite, já, né? 313, informação Romeu, autorização 340 Guarulhos. Salvador em 1 no 8, decimal 6. 8,6 até volta, 90. Até. .305 dessa via para 2 mil pés, QNH 10 no 5, autorizado final e LS, X-Way, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. .5972 dessa via para 4 mil pés, QNH 10 no 5. Controle Salvador, Papa Tango, Lima Hotel Tango. Lima Hotel Tango, suba na saída da El, nível 380. Autorizado, nível 380, Lima Hotel Tango. Trip 52, seu nome é, chame o centro Recife, 125 decimal 45, alterno 134 decimal 5. 52, seu nome é, deixa. Tango autorizado Proa de Bridge. Autorizado Proa, poderia confirmar a Proa para o voo Lima Hotel Tango? Firmo, Proa de Bridge. Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. Afirmativo. Autorizado Proa de Bridge, Lima Hotel Tango. Segundo 246, acione a identificação dessa via, chegada a Bonf, para o nível 050, QNH 1015. Controle, Guarano 7. Guarano 7, contato radar, suba para o nível 380, saída Dial. 380 Dial, Guarano 7. Xanê 6224, aciona a identificação, desta via chegada a Mari para o nível 060, QNH 1015. 060 no 05, chegada a Mari 6224. Papa Tango Lima Hotel Tango, chama o centro Recife 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. Chamado centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternativa 133, decimal 25, Lima Hotel Tango. 5972, desça via para 2000 pés, autorizado final ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Via para 2972, reporte estabilizado no localizador. Passarelo 2228, contato radar, suba para nível 180 na saída Arbor. Ok, check. Mantém 3000 ou se libera a recepção? Mando liberado a restrição, passarelo 2228. Ok, obrigado. O 3305 chama Torre Salvador em 18, decimal 6. Delta 7º centro, Recife 125 decimal 1, alterno 133 decimal 25. Tudo estabilizado, pessoal. 972, chame 2, Salvador, em 1 no 8, decimal 6. 86, obrigado, boa noite, decimal 7. 271-133-25, Guará, 17. Corrigindo, 1251 e 13325, Guará, 17. 251-13325, Guará, 1888, acione identificação dessa via, chegada a Bonf para o nível 070, QNH 1015. Ok, identifica, chega a Bonf, aqui é o 070, 1888, você tem a possibilidade para o Pro de Pelo. Autorizado, Pro de Pelo, Gol 1888. Pro de Pelo, Gol 1888. O 246 dessa via para 2000 pés, QNH 1015. SB, autorizado até 2000, ajuste lá 1015, voo 246. Channel 6224, desça para o nível 050 e reduza para 220 nós. 050, reduzindo 220 nós, 220. A224 informa o tráfego 2 horas, 17 milhas, 1 oeste, cruza nível 075 e subida, o tipo 1TR72. 224, tem que ter o mesmo aqui. Passaria 2228, informa o tráfego 10 horas, 15 milhas, rumo nordeste, cruza nível 075 e descida, o tipo 1 Fokker 7. Eu estou recebendo, graças. Oxenem 6224, vetoração para sequenciamento, curva esquerda pela 090, o limite é radial 280 de Salvador. Esquerda 010, limite o radial 280 de Salvador. Boa noite, o TRIP 5515 autorizado por de Bonf, para interceptar a chegada da Bonf, QNH 1015, reporte no ponto ideal de descida. TRIP 5515, inicialmente Bonf. O Xanem 6224 desça para 3000 pés, QNH 1015. 3000 pés, 1015, 6224. 1888 desça para 4000 pés, QNH 1015. 4000, 1015, Gol 1888. 246, cruza 4000, vai passar pelo, vai acusar estabilizado, 2, 4000. Primitivo autorizado, final ILS, sexo e pistão no zero, reporte estabilizado, gol no 246. Vamos lá. Meia 224, curva direita, proa 065 para interceptar final ILS, X-Way, pistão no zero, desça para 2000 pés, porte estabilizado no localizador. Gente, direita 065, descendo para 2000, reportar estabilizado no localizador, 6224. Salvador, boa noite, Ocean Air 6313. Chanel 6313, contato radar, suba para o nível 340, saída da El. 340 na Dael, Chanel 6313. Triple 5 no 5 autorizado, proa de pila. Autorizado, P5 pode valeta. Autorizado, Oceano 6313. É. 6224, estabilizado, curso localizador 1-0. A gente aguarde para chamar a torre, Oceano 6224. Valeu. Estabilizado, localizador 246. 1-246, chama a torre, Salvador, e 1-8.6. 26, agora. Boa noite. Boa noite, 88, desça, via para 2000 pés, QNH no 0, no 5. Sendo via 2000 pés, e indo ajuste, voo no 88. Gol no 888, autoriza para a Duna? Exato, gol no 888, para a Duna. Leva a Duna, descendo 2000 pés, gol no 888. Chanel 6224, chame a torre Salvador e 1-8, decimal 95. Gente, 1-8-9-5, 6224. Corrijo, 6224, 1-8, decimal 6. Regendo 1-8, decimal 6, 6224. 888 autorizado, final ILS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, reportará estabilizado, voo 1-888. Controle Salvador 35515 para descida. Cinco desça para 4000 pés. O QNH 1015. Para 4000 e 5515. Pedro, 2228, chama centro Recife em 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. Ciente, agora o centro Recife em 260288, passaria do 2228. Chama o centro Recife em 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 251-3325, 6313, obrigado. Visual Querônimo. A visual estabilizou agora no ILS 1888. Gente, gol no 888, cheque trem de pouso, chame torre 1 no 8 decimal 6. 186, obrigado, boa noite. Boa noite. O trip 5515 após pelo dessa via para 2000 pés, autorizado final ILS, X-Ray pistão na 0, reporte estabilizado no localizador. Gente, após pelo para 2000, autorizado ILS, 5515.